Seção 2 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Jorge Luiz. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. Os Novilhos. Véspera de São João na aldeia. As 12 pancadas do sino acabavam de dar por uma quente noite de estio, luminosa de lua e perfumada de fenos. Nada mais docemente calmo que a contemplação da paisagem de vinhas e olivedos que se gozava na ladeira da aldeia, caminho da fonte. No cimo da encosta, a fachada da igreja estendia sobre o azul pálido as agulhas brancas das torres, onde, atenta, a santidade da hora e da véspera, nem as corujas soltavam pio. Conforme o uso, quando a última badalada tocou, as raparigas de encabelo, capelas de jasmins no penteado, de que pendiam pequenas ameixas rosadas e peras de Santo Antônio, saias curtas, garridamente enfeitadas de vermelho, pés ligeiros e o borboletear de cantigas que envergonhavam nos campos os rouxinóis das balseiras, puseram ao quadril as quartas de barro e aos pares, trocando confidências, desceram pelo córrego até a fonte. A fonte era um monumento da aldeia, com o seu largo bocal de feição bíblica, boa pedra vincada pelos fundos dos cântaros, amplos cadeirões de granito em redor, para quem chegava cansado, uma dorna inclinada onde bebia o gado, e meia penumbra, trêmula, de chorões e pimenteiras. Véspera de São João, à meia-noite, a água das fontes é santa, santa como os remédios eficazes, como a bênção nupcial que um velho padre estende aos noivos, como os vestidos e os bentinhos das imagens, como a cruz dos adros desertos, como os mentrastres das ermidas distantes e os cordeiros dados de fogaça pelas festas da Páscoa. Quem a bebe, viva aquela hora, junto da fonte, onde o luar se espelha e em cujo fundo dormem suavemente os reflexos das estrelas. É feliz todo ano, fecundo se é mulher e bom trabalhador se é homem. Bom São João, todo risonho e nu, no seu altar da igreja, cordeirinho branco a um lado, bandeirola do outro, e a polpuda mãozinha de criança abençoando com graça inocente as cabeças que se lhe curvam diante. As raparigas passavam em volta das quartas de extremos, os baraços de tirar água e a limpidez da fonte. Sentia-se o plau sonoro de vasos mergulhando. Tão fresca a água, tão sapida de filtros de luar e perfumes de amor. Oh, como é bom ser novo! Toca a encher as infusas. Algumas das moças entravam nas vinhas a colher parras para ornar de grinaldas as cintas finas, as cabeças loiras e os bojos porosos dos cântaros árabes. E aos pares, ondulando os quadris, iam subindo a encosta cheias de esperanças e radiosas de sonhos, e o rumor das cantigas flutuava no tranquilo ar da meia-noite, em cuja limpidez o São João benevolente estendia suas mãos cheias de promessas. Ora, a rosária só desceu da herdade a uma hora, a grande preguiçosa. E sozinha, por entre as árvores, numa palidez de audácia que lhe ficava bem. Tudo no monte ficara a dormir. O pai estiraçado na areira, a mãe ressonando na alta cama de casamento. Os rapazes por cima das moreias de trigo, bois deitados por baixo das azinheiras da pastagem, dois novilhos somente, quase bois feitos, retoçavam nos fenos, pulando, rebolando-se, furtando-se os corpos vigorosos numa alegria de titãs em bacanal. E todos brancos, mansíssimos e perfumados. Dir-se-iam príncipes encantados, esquecidos dos seus palácios de ouro, naquela metamorfose exigida por alguma velha fada rabugenta. Rosária ainda esteve um bocado a mirá-los. Era o novilho da vaca mourisca, mais a novilha do vizinho Pedro, pastor da herdade próxima. Diacho, disse ela, a rir para consigo. Cântaro ou quadril, tão nobitos ainda. E já namorados. E a cantar desceu a ladeira. Que luar que fazia, que silêncio se alastrava. Nenhum ai de rouxinol notívago. Nenhum eco de cantigas esmorecendo nas quebradas. Um pouco além, no cabeço do outeiro, o portal formidável de um dômen negro, desenhando, como um branco, de olho malicioso, rebolado em fervores de lascívia, e atravessando num feixe esse portal. A poeirada fina da lua vinha, em auréola, cercar de uma vaporização fantástica esse perfil de zagala israelita. Quando chegou à fonte, viu a clareira coberta de ovelhas que, empurrando-se em silêncio, furando, caindo e mordendo o pó que levantavam, tinham pressa em chegar à grande pia de pedra para beber. Em pé, sobre as lajes da fonte, o pastor tirava água com um grande balde de cobre, enchendo a pia, que logo tornava a ficar sem gota. Rosária ergueu a voz. Ele, vizinho Pedro! O pastor parara de chapinhar na água, gritou-lhe. Ele, Rosária! E ambos, imóveis, sem querer avançar, ficaram a olhar-se no turbilhão do rebanho. Bonita noite, disse um. É verdade, fez o outro, e um grande silêncio. Então vens a de São João? Tal e qual. Pois isto é tarde por aqui, juntou vagarosamente o pastor. Rosária teve um sobressalto. O monte ficava longe, não andava vivalma e tão fora de horas. Então, olhando para si, reparou que estava em colete, braços nus, pernas nuas, as primeiras redondezas do seio em evidência. Nisto, os novilhos brancos romperam na clareira as cambalhotas. Também, disse o pastor, e sobre o lajedo da fonte, ficara imóvel, bebendo o largo, narinas frementes, circulação de novilho, nas formas atléticas que tinham a lua. Soberbos detalhes de musculatura. As últimas ovelhas tinham já bebido, e ainda por duas vezes, o Pedro mergulhou na água santa o grande balde de cobre para encher o cântaro de Rosária. Trêmula e muda, a pobre achegava-se sem ousar fitá-lo, receando a primeira palavra, qualquer ousadia permitida pelo abandono do sítio. Eram quase da mesma idade, tinham brincado crianças, esfarrapados e trigueiros, rolando-se nas relvas, com essa alegria selvagem dos que convivem longo tempo com o gado e sem saber o imitam nas suas cabriolas, sem o menor ressaibo de amargura, A voz de Pedro disse-lhe: Ontem estavas a falar com o boieiro do monte de trigo. Diz que não. Estava sim. A irmã tem andado doente, e como é rapariga da minha aquela. Olha cá, para que vieste só a esta hora? Diz, anda. Estava a dormir e vai e fez-se tarde. Sabes, moça, se encontrasse aí algum, não o deixava comer mais pão. Não me salve. Não há medo, homem, é procurar. À medida que, através das interpelações bruscas de Pedro, ela lhe sondava os receios, adivinhando o culto em que era tida, ia recuperando o sossego. Sentindo-o vencido, então, a deixar ver nas ameaças surdas o receio que o esmagava, era Rosária quem falava alto agora, pujante da sua felicidade e orgulhosa de dominar. Assim, estiveram encostados no bocal da fonte, imóveis, olhando sem cintilas, um para o outro, como se já tivessem dormido. Em roda, as ovelhas ajoujavam-se aqui e além, fartas do repasto da noite e cansadas de cabriolar nas encostas. Vigilantes, nos longes do arraial, os dois rafeiros iam e vinham, encalmados e trôpegos, fazendo tilintar enormes coleiras erriçadas de gumes e farejando os matos de orelha fita à procura. Já falei com teu pai outra vez, disse Pedro. O ano vai mal, aventurou a rapariga, sabendo o que ele ia dizer. E a gente fica assim toda a vida. Ai, não, mas quem faz casa necessita que lhe meter dentro. Tu bem sabes, Pedro, ainda que uma criatura, sim, seja pobre, ninguém casa sem arranjos. Cada minha banda, pouco falta. E ia dizendo, uma por uma, as peças do enxoval, lençóis de estopa, duas fronhas de renda, coberta encarnada, seis toalhas, dois vestidos e camisas. Uma arca nova. O Pedro não ia tão bem, não. Todo ano a velha estivera de cama, algumas seis cabras mortas, a danada inverna sem largar a sementeira, o favalito cheio de alforra. Quem nasce para burro, com licença, nunca chega a cavalo. E os dois suspiravam. Mas cada vez mais perto, os novilhos se perseguiam e acariciavam numa febre de primeiro amor, espicaçado pela resistência da fêmea, que de patas estendidas se punha à espera que o macho formasse salto. E, sentindo-lhe o focinho nas ancas, furtava de repente o corpo para diante, fazendo-o cair nos pastos. Aquilo sucedia-se por dezenas de vezes. Cansado então, um novilho parava afastando as pernas, resfolegar sibilante, a baba correndo em grandes fios da focinheira, que um laivo rosa sombreava em tons de carne sadia. E de cabeça alta, quedava-se a fitá-la, mugidos surdos repassados de uma ternura física que parecia deleitar a fêmea, cuja cauda volúvel a soltava de manso a bela anca roliça. Nada era mais lascivo, ondulante e gracioso que a anatomia ágil da vaquinha branca, orelha e narina móveis, esboçando atitudes de uma graça infinita, saltos de pequena fera, bruscas contrações de panos musculares, espreguiçamentos de desafio e vagas ternuras de esperança. E essa cena de tentação, que primeiro passara desapercebida ao pastor, ia-lhe agora despertando atenções minuciosas e complicadas ideias. De olhos ávidos, ele seguia o jogo teimoso da novilha que se dificultava à medida que a raiva do macho ia crescendo, crescendo. E um alvoroço interior acudia-lhe em remoinho, fazendo-lhe bater as fontes e pondo-lhe a saliva espessa. Não era bem Rosária. A imagem com que ele mentalmente reproduzia a cena que estava vendo. Diante da rapariga, as suas audácias de homem quebravam-se e as suas raivas de novilho mordiam o freio de uma virgindade montanhesa e feroz que os tinha defendido a ambos da culpa. Era assim uma fêmea meio mulher, meio vaca, com estrutura toda animal, harmônica com o seu instinto brutal de pastor, capaz de sentir e incapaz de pensar, vida rudimentar em corpo de redondezas duras e contatos bovinos, imposta pelas fatalidades da procriação. Rosária, que se contraía sob a descarga das fulvas centelhas que saltavam dos olhos dele, dilatados em cólera sob sobrancelhas frementes. Teve um medo álgido a invadi-la toda. E, ao mesmo tempo, do fundo do seu ser e do coração das mais pequeninas regiões do seu corpo, um esbraseamento, uma angústia, uma incoerência de gozos inatos subiam-lhe a epiderme, alargando-se, chispando, ocultando as suas vibrações fulminantes sob a máscara da tranquila postura que tomara. Pedro chegara-se mais contra ela. Os novilhos tinham-se enlaçado, afinal, e rolavam nos fenos, mugindo no exuberante prazer de uma força esbanjada. Então Rosária, que o encarou de face, viu-lhe bem a rijeza das formas negras, o tronco arquejante, que pinhas de músculos disformes enfloravam, a redondeza nua dos deltoides cinzelando-lhe magnificamente os ombros de titã, bíceps formidáveis contraídos sob a tortura de um desejo esmagado, e na rude face de fundibulário celta, uma rigidez que apenas de longe em longe o fulvo corisco das pupilas conseguia desmentir. Ela não pôde mais. E na meia nudez em que viera, atirou-se-lhe contra o peito, beijando docemente esse bronze latejante, mesmo sobre o coração. As mãos de Pedro apanharam-na pelas espáduas e cingiram-na pelos rins, excitantes num delírio que fazia cambalear como um touro ferido entre os cornos. E não sabendo se cingi-la, até lhe fazer estalar os ossos, se arrojá-la lá para o largo, onde a não visse mais naquele abandono desleixado. Aquilo durou um instante, no final do qual os braços do Hércules tinham novamente caído. A Íris ficara tranquila e toda essa torre cessara de tremer. Adeus, disse-lhe ele, um pouco triste e baixo, num segredo de infinita ternura, em que chorava a rude voz transfigurada pelos ardores da juventude. Quando formos casados, sim. Agarrou no balde, esteve a enrolar a corda à cintura por um bocado, meteu dois dedos na boca para assobiar aos rafeiros, e voltando às costas à fonte, pôs-se a arrebanhar as ovelhas, enxotando-as com o grande cajado pelas pastagens acima. E mais além a sua voz de montanhês cantava já, numa toada dolente, em que transparecia a tenacidade de um mesmo amor, idealizado por uma vida inteira de esperanças e sonhos castos. Rosária ainda ficou a vê-lo, ladeiras acima, de manta ao ombro, desolada pela recusa e quase cheia de desprezo por semelhante honestidade. e caminho do monte ia furiosa, com ganas de se dar ao novilho branco da mourisca. Ao passar na eira, entre duas moreias, o boieiro do monte de trigo, que estava de guarda aos calcadouros, ergueu a cabeça. E ali mesmo, esfaimada como uma bácora, Rosária se entregou. Fim da sessão 2.